chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios e pela grande rede mundial dos computadores, pelo atlantida.com.br. É isso aí! Gostaram do grande rede mundial dos computadores? Da Picardini, da Picardini. Já anunciamos a estrela móvel. E aí, Davi? Muito contente com essa recepção. Sei que certamente não vou morrer, é por causa dos shows que paguei pra vocês ontem. Não, certamente é pela tua presença ontem lá no nosso entre aspas espetáculo. Foi um grande espetáculo, gostei muito. Que gostou, bom, Davi? Highlights, por favor. Olha, eu achei que Maurício Amaral só se fala nisso, artista revelação. Maurício Amaral realmente me deixou impressionado. Ele se possui. Atriz revelação. Como é o nome? Roberval, né? Roberval. É um dos papéis que eu represento, né? Roberval tá muito bem, Maurício. Foram anos de tablado que o Maurício nunca, né, revelou aqui pra gente que fazia escola de tablado. Eu tenho muito orgulho muito orgulho de trabalhar com o Maurício Amaral, um ator generoso. Um ator generoso que distribui generosidade. Eu vi que a plateia gostou mais da parte do Roberval, né? Da parte que o Maurício chorava. Maurício é demais. Né? E depois, quando ele foi violado pelo Leão. Não pode contar. Aliás, deixa de ser a atuação do Leão também tem que ser destacada. É verdade. Se eu não me engano, eu vi no Guardian uma linha, assim, uma notinha Leão, dizendo falando assim, do Leão. And the Lion is great. Coração de Leão. Era a chamada. Hoje, dois assuntos brasileiros. O Leão é realmente o melhor leão do teatro nacional. Sem dúvida, Tá bem, queridos. Vamos parar de falar na gente aqui, vamos falar do resto do mundo. Boa. Que o mundo é maior do que tem em volta do nosso umbigo. Algumas pessoas acham que não. Foi bom, mas ele é. Foi. Segundo o Maurício, não estará entre nós, não poderemos ficar fazendo essas piadinhas. Tá certo. Estará de férias. Maurício Amaral tá entrando em férias, né, Amaral? Sim! Que beleza! Fala, Porazinho! Tô bem, cara. Tá bem, Porazinho? Feliz de estar no convívio de vocês de novo, né? Porque agora eu me acostumei, todo dia tô com vocês. Se apega a cada coisa. Aqui no programa, depois do programa e nas viagens. Isso é casamento, fim de semana. É casamento. Enfim, eu tô mais com vocês que com a minha própria família. Verdade, por elas, né? Que a tua família não reclama. É tu que tá reclamando. Não, não reclama. Eu que reclamo. A família tá muito feliz, inclusive. A família tá ótima. Assim, o clima lá em casa nunca teve tão bom. Que beleza. Marcos Pianges. Beleza, Marcos Pianges? Muito bom. Na tua casa também tá bom o clima? Tá bom porque a minha mulher tá viajando, né? Que beleza. Nunca foi melhor o clima lá em casa. E tu, Potter? Também. Como é que tá o clima em casa? Tá beleza, namoro novo e tal. Minha irmã agora tá solteira e tá perdida. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar daquele jeito. Ele podia dar o troco de tudo que o Potter fez de mal, né? Eu tenho uma amiga... Eu tenho um amigo que tem uma filha adolescente, sim, né? E a filha tava namorando fixo, assim, durante uns 2-3 anos e tal, e agora ela separou. Soltou. Tá sendo a tragédia do meu amigo. Ele tá sofrendo muito. A solteira feliz, né? A famosa solteira feliz. Tá sofrendo muito. E a gente quer avisar que amanhã estaremos em Floripa, mais uma vez a despedida de solteiro do Potter vai rolar, né, galera? Então, que beleza. E vai rolar a festa! Vai rolar! Povo do Beco, fala, KG. E aí, beleza? Bom final de tarde. Muito bem, é nós que tá na fita aqui do Pretinho Básico até às 7 da noite. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. General Motors convocou o recall dos modelos Classic 2012 e Montana 2012. A empresa informou que constatou um defeitinho no suporte de fixação da suspensão dianteira esquerda, que pode causar risco de soltura. E levar a risco de acidente. Opa. Os proprietários devem comparecer às concessionárias para instalação de reforço no suporte da fixação da suspensão. Não posso processar a montadora que não, faz o recall é justamente para evitar processo. Aí, se acontece algum acidente, a montadora diz: opa! Mas fizemos o recall. Botei um comunicado público de que poderia acontecer. A Williams fez uma recall 94, a barra de direção. Não, aí o feliz proprietário do Classic ou do Montana pensa assim: vou parar tudo que eu tô fazendo e vou lá na concessionária e dar o meu narizinho de palhaço. Vocês querem que eu troque de carro ainda? Não troca, Pierre. Não, cara, mas isso aí não nenhuma loteria. Marca é tá livre disso. Não, cara. Mas pera, não, nenhuma marca tá livre, mas os recalls têm aumentado. Você tem que concordar comigo que toda semana tem um recall. Mas é uma estratégia. Já teve uma notícia de comparação com o ano passado. E já bateu o ano passado já. Mas é estratégia, meu, é pra evitar que o cara tenha um problema técnico e processe a montadora. Eu não sei se é bom porque as montadoras estão descobrindo isso aí, nunca descobriu antes, ou se eles já sabiam antes e não avisavam, não. Ou se nunca acontecia e agora acontece. Não, como é que os caras descobrem um recall? Desculpa, como é que os caras deflagram um recall? Deu problema num, deu problema em dois, deu problema em três, deu problema em 50 carros no país. Opa, pera aí um pouquinho. É, isso aí. Vamos fazer um recall. Mas eu acho que isso é porque os carros estão sendo feitos maior quantidade de carros, a toque de caixa muito rápido, e aí tem que atender a demanda, claro. O Chico Sainz, quando morreu no Uno Mille, o cinto de segurança não prendeu ele. Como deveria prender. O Denner também. E ele morreu. Não, o Denner não foi erro. O Denner tava com a cara. Denner foi erro do Denner, que ele tava deitado. Não se usa cinto de segurança deitado. O Chico Sainz tava normal, com o cinto de segurança, bateu, o cinto não segurou, ele morreu. Aí a família ganhou R$1 milhão de reais de indenização. Mas não ganhou o Chico de volta. Eu tenho fotos de uma entrevista que eu fiz com o Chico Sainz há muitos anos, né? Ele já morreu há um tempão. O Maurício falou, mas não ganhou o Chico de volta. Eu acho que só ganhamos, a sociedade só ganhou, né? Que a família isso, ganhou cara. R$1 milhão. Não, nada a ver, nada a ver. E é muito, muito legal. Eu assim, pensei em falar isso. Eu fiz uma entrevista com ele e um mês depois ele morreu. E eu tenho esse... Não faça entrevista com o Paraná. Não, nada a ver, cara. E realmente fiquei muito sentido, porque tinha sido uma tarde agradabilíssima que passamos juntos a tarde inteira tocando som, falando da vida, falando de música, e foi muito bacana. Eu tava em Capão da Canoa que com legal, o Ico Thomas do Patrola na casa. Que horas foi isso? E quando ficamos sabendo da notícia. Muito bem, Corazinho. Tu entrevistou o Tim Maia também, né? Não, eu os Mamonas. Um mês antes. Eu entrevistei o Tim Maia. Um mês antes ele. O Cachê entrevistou por telefone. Alô, Cachê? Alô, Cachê? Pode dizer aí que eu vou aí, Cachê. Os operários que trabalham nas obras de reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 decidiram manter a paralisação. A greve iniciou após um acidente com um dos operários. Eles reivindicam aumento salarial e também disponibilização de um plano de saúde. O ajudante de produção, Carlos Felipe Pereira, se feriu durante um trabalho. Ele teve fratura em um dos joelhos ao cortar um tambor metálico. Caramba. Agora vai começar isso, né? Porque tem a pressa de fazer os estádios, aí os operários... Não, ô Maurício, ali foi um acidente grave. Tu sabe grave. Que o Maracanã, o estádio do Maracanã, ele foi construído em 3 anos, menos de 3 anos. Não, foi 13 meses, Davi. Foi um ano e... E os jogos rodaram com andaimes, né? O Maracanã... Os jogos aconteceram com alguns andaimes. O Maracanã não estava pronto em 1950. Colocaram 1.500 funcionários, para trabalhadores, né? Operários para construir o Maracanã. Foi uma loucura. 1.500? Mas sabe, podiam ter colocado 200 mil. Mas custou... Na época custou, sei lá, 100 milhões... E agora não sei quanto vai. Assim, trazendo para a moeda de hoje seria 100 milhões. Certamente de reais. A reforma agora vai ser mais cara do que qualquer construção de estádio aí. Porque é mais cara a reforma do Maracanã do que todo o estádio do Grêmio, por exemplo. Acho que vai bater no bilhão. Uhum. Exatamente. Mais chato que operário, né, de estado da Copa, que são os reclamão, né, cara? É qualquer friozinho, ai, tá frio. Aí, cara, vai lá trabalhar tudo. Corta uma coisa lá, ai, não sei o que, para tudo. Todas as construções acontecem acidente aí na Copa. Não, cara, vai tu trabalhar lá, não. Além de querer tomar pau agora dos caras que jogam rugby, que fazem MMA, tu vai querer tomar pau agora dos pedreiros. Futebol americano. Entrou um cara no meu Facebook e falou assim, então é você que fala mal do pessoal do futebol. E ele usou esse sotaque assim no Facebook. Ele botou futebol. E aí tu disse não, aí tu deu o endereço do... Mal da galera do rap. Não, eu falo mal da galera do soccer. Vidente é acusado de golpe em Jaraguá do Sul. Olha só. Um vidente. Uma entidade a prova de suspeita. Esse país tá uma loucura, né? Vai melhorar muito. Espera pra ouvir o resto da notícia que vai melhorar muito. Um travesti que se fez passar por uma vidente, identificada pelo nome de Dona Rafaela. Maravilhosa. Como é seu nome? Dona Rafaela. É acusado de enganar pessoas ao prometer curas para problemas particulares. Uma mulher perdeu 18 mil reais burra! O acusado usava as leituras de cartas e previsões negativas para amedrontar as vítimas. Uma delas era de que a vida do pai corria perigo. Meu Deus! Para resolver o problema, ela deveria fazer várias sessões. Dona Rafaela atende num cômodo nos fundos de uma moradia. No bairro Estrada Nova, o acusado vai responder, que deve ser o nome Rafael, vai responder por charlatanismo. Ah, charlatanismo. Pena máxima é de 1 ano de prisão. A gente vai ver se ele vai pegar ou não, né? É aquele traveco chinelo, né? Aonde que mora nos fundos, né? Da Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Mas que loucura isso aí, hein, Magnata? Sabe que eu já fui em sessão de... Traveco chinelo de dedo. Já fui em sessão de vidente, né, Magnata? Muitas sessões de vidente, né? Porque tava faltando visão pra banda. Ah, certo. A gente tava querendo enxergar mais longe, né, Magnata? Eu tava com esse problema de visão na banda, tivemos que pagar muita sessão lá no... Eu tenho, né? Vidente. Eu tenho serviço da Almir que tem que prever o seu passado. Ah, para! Prever o seu passado. Cara. Você descobre tudo que aconteceu com você. Muito bom, Almir. Tudo. Ótimo. Não passa nada. Previsão aponta... Regressão da Almir. Previsão aponta a chance de neve na serra. Meu Deus. Nas duas serras dos dois estados, gaúcho e catarinense, para este fim de semana. A neve pode cair entre sábado de madrugada. Aliás, entre sábado e a madrugada de domingo. Meu Deus. Nas áreas mais altas. O fenômeno chamado cincelo também pode ocorrer. O cincelo. É o cebolinha falando sincero. Exatamente isso. O cincelo é um fenômeno raro que ocorre nos altos da sela. Da serra, e que nada mais é do que um nevoeiro que congela ao bater em obstáculos na superfície devido ao frio intenso. Este fenômeno, o cincelo, deixa a paisagem branca semelhante à neve. Que amor! Tudo branquinho. O cara sempre aprende uma palavra, né? Tudo branquinho. Cincelo. Tá bem, queridos, eram esses os destaques do Clique RBS para este início de fim de semana. Não tá acontecendo muita coisa, né? Não tem muita coisa. Não. O vidente é um muito calmo. O pessoal tá saindo de férias, Tá bem calminho. O pessoal tá saindo de férias. Foi lido aqui em algum momento a notícia da vaca, aquela fujona da Alemanha? Não. Não tá no Clique, a gente não dá, né, Davi? Não, lá na Alemanha, mas deve estar em algum lugar do Clique, deve estar. Que na Alemanha, o Bild, eu acho que é o jornal, tá pagando... Eu só leio o Ugly. 20 mil... 10 mil euros pra quem achar a vaca fujona. Mas a vaca alemã não é a Danielle Ville? Não, é uma vaca que ia ser carneada. Suspeita-se que ela, pressentindo que ela deve estar na Índia, que ia ser, carneada, fugiu. Ela foi pra Índia. Pediu asilo na Índia. E ela anda pelos campos, entendeu? E todo mundo procura a vaca e ninguém acha. Davi, acontece isso aí muito. Tem umas vacas que, quando sentem que vão ser abatidas, elas se disparam. É terrível. Se fazem de morta. Vamos dar uma giradinha aí, Potter. Bom dia, segue uma contribuição para esse programa que tanto amo. Manda um beijão pra mim, Carolina de Joinville, Santa Catarina. E ela manda pra gente uma piada. Piada do Potter! Apoio! Rapaduras gostoso! Experimente! Puxa gostoso e paçoca gostoso! Vamos mandar um abraço lá pra rapaziada dos produtos Guimarães que mandaram pra gente. Grande pro Xande. Mandou pra gente um monte de paradinha aqui. Eu quero dizer uma coisa, mandou umas mariolas. Mandou mariola pro Pausa. Tá concorrendo com o Magnata aqui, as mariolas do Magnata. Quero dizer uma coisa sobre mariola. A combinação mariola e café preto é terrível. Terrível pra quê? Terrível, provoca gases. Provoca até mesmo azia. Famoso peito. Passei a tarde inteira comendo mariola e tomando café preto. Também, tô que é uma bomba relógio aqui. A tarde inteira. Beleza. Um abraço pro Seco também, que é da mesma empresa, né? E pra Monique, que trouxe pra gente as paçoquinhas. E também pro Anderson. O Anderson é o motorista do Google Street View. É, do carrinho que tá circulando maneiro, pro Porto Alegre. Entrevistou ele, patrola? Ficou edito, meu bruxo. E aí a avó tá prestes a morrer e manda chamar o netinho. Meu querido, vou morrer em breve, mas quero que saiba que vou te deixar a minha fazenda. Olha! Os tratores... A debulhadora, os cavalos, as vaquinhas, as cabras, o cachorro e muitos outros animais, o estábulo e todas as plantações, além de 2.450.000 reais. Bah, é rica, velho. Cuida de tudo com muito cuidado, meu netinho. E aí, gurizinho? Pô, vó, eu nem sabia que a senhora tinha uma fazenda, onde que fica? E a avó, antes de morrer, no último, se fala: no Facebook. Eu também gostei. É uma piada moderna. Gostei. Muito bom. E essa vozinha não ia ter Facebook. Hoje tem Facebook e tem mais um monte de coisa. Mas não essa aí, moribunda. Eu noto uma tendência de piadas americanas chegando ao pretinho, assim. Temos que pedir pra piada mulher, cadê a piada tupiniquim? Os deputados têm que fazer uma lei obrigando que os programas de humor tenham 70% de piadas de origem brasileira. Que versem sobre Macunaíma, papagaio e signos nacionais. Mas isso quando eles não tiverem nada pra fazer, né? Agora o ministro Esperança, né? Pra desviar 15 mil reais. Ligue para 0800 para desviar 20 mil reais. Notícias daqui a 200 anos. Após um superaquecimento global, as notícias serão: descoberta da cidade perdida de Tramanda. Pesquisadores da URGS descobriram essa semana vestígios submersos de uma civilização antiga, localizada a 100 quilômetros dentro do mar de Porto Alegre. Muitas casas, mas sem vestígio de população. PS, a inundação foi no inverno. É que o mar vai subir, viu, gente? Pesquisadores da UFSC, localizada em Lages, descobriram hoje, lá em Lages, junto ao arquipélago de pequenas ilhas de Floripa, vestígios do que seriam campos de futebol. Acredita-se que ali existiam dois times, mas não há relato de campeonatos vencidos por nenhum deles. Nenhum dos times de Florianópolis. Vice da Copa do Brasil, rapaz. Surf na praia de Novo Hamburgo foi cancelado devido ao atraso na chegada dos materiais necessários. E os surfistas americanos não encontraram a cidade e também chegaram com 2 dias de atraso. Encontrado estátua erguida junto ao Guaíba, em homenagem ao tal de Nego Velho, com a inscrição "macho até o fim". E uma outra de um tal de Alexandre Fetter, não pode se ler, não se consegue ler a primeira palavra, mas as outras duas é também, ou as outras três, até o fim. Então ficaria 3 pontinhos até o fim, não se sabe o que é. São 3 letras. Pode ser, acho que é rodaica até o fim. Não, são 3 letras. Eu acho que é, provavelmente é rodaica. Harry Potter até o fim. Harry Potter ainda vive, casou-se pela 5ª vez e tem 8 filhos. Porã. Mr. P fez mais uma tatuagem, escreveu seu último livro sobre a inutilidade de ler um livro. Grande abraço a todos, vocês são demais, só que não assinou aqui. Que pena. Gente, vamos jogar um jogo novo? Vamos, Almirzinho, qual é o Pedra, jogo, Pedra, papel, tesoura. Mas não é novo. Mas muito chato. Não te atravessa, querido. É o pedra, papel, tesoura da Almirketing, que tem outros novos elementos. Mas com tesoura de verdade. Fogo, a pedra, a arma, o raio, o diabo, o dragão, água, o ar, o papel, a esponja, o lobo, a árvore, o humano, a cobra e a tesoura. Mas, Almir... Vamos jogar entre nós? Vamos lá. Eu botei a esponja. A esponja ganha do raio. Quem botou o raio? Eu botei raio. Botou o raio, eu ganhei de ti. O raio ganha da arma. Alguém botou arma? Eu botei arma. Eu botei tesoura. O Potter ganhou do Amaral. Acho que tu ganhou dele. Já caiu. Até agora eu botei papel. Vamos ver quem ganha da esponja. A esponja, quem ganha a pedra, ganha da esponja. E o fogo. Quem botou fogo? Foi eu que botei fogo. Botou fogo e tu ganhou da esponja. Mas quem... Teve alguém aí que botou dragão? O Davi. O dragão ganha do fogo. Eu botei cobra, bota aí cobra. Botou cobra, a cobra não ganha. Eu botei tesoura, corta a cobra. A cobra é muito pequenininha. A cobra tá morta. Cobra morta. E alguém aí botou por acaso o humano? Humano não. Desclassificado. O humano só se dá mal também. O humano apanha do que diabo, do raio. E é fácil de assimilar esse jogo. Bem legal esse jogo, Almir. Tranquilo. É pra crianças, né, Almir? Um jogo pra crianças. Vamos jogar de novo? Vamos jogar de novo. Eu botei aqui o papel. Agora eu botei a cobra. Botou a cobra. Eu botei o humano. Deixa eu botar a cobra de novo aí, Almir. A cobra tá ganhando a árvore. Eu botei o fogo de novo. Eu botei fogo de novo, Magnata. Tinha apagado aquele lá. Apagou aquele, botei fogo de novo. Qual é o que ganha do fogo? O que ganha do fogo? A mangueira. Pode ser a água. O dragão e a água. Eu botei o dragão agora. O diabo ganha do fogo. Ganha do fogo. E o humano ganha do fogo. E até o raio. O raio ganha do fogo. O humano ganha de alguém? A arma também ganha do fogo. E a carta super trunfo, qual é? Não tem todas, ganha de todas e perdem de todas. Super trunfo é demais, você joga o super trunfo ainda? O último que eu joguei foi de helicóptero. De helicóptero, é legal. Helicóptero. Sabe que tem o super trunfo do Inter também? Tá mesmo? Tem dos times, todos os licenciados. Tem, Pô, que massa. Quantidade de campeonatos, títulos. Ah, tá, não. Legal, hein? De clubes mesmo. Assim. De clubes, exato. Muito bom. Mas é clubes contra clubes, é isso? Clubes contra clubes. Ah, e qual é o super trunfo no Brasil? São Paulo, né? Óbvio. É, não, cara. Tem o super trunfo do Inter. Tá, e aí tu tem lá cartas que concorrem entre elas, todas as cartas do Inter. Isso, são jogadores? Não, são títulos. Putz, cara, esqueci agora. Tosqueiras. A do Grêmio tem o Lins. O Lins é a mais fraca de todas. O Lins! Pior que o Pedro Papai e Tesouro do Almir é o super trunfo do Inter, pelo jeito. O último que eu joguei é do Benê. Sabia que vou trazer segunda-feira pra vocês verem. Sabiam que a capa do primeiro disco da Ultraman é uma figurinha de super trunfo? Que os caras estavam lá, motinho, vamos escolher motinho. Da motinho, cara, tá? E aí os caras estavam lá, bah, vamos botar, como é que vai ser a capa? Ah, e alguém falou, qualquer coisa pode ser capa de um disco, cara. Aí pegaram escolhe a primeira carta aí que saiu do Super Trunfo, tiraram a carta e era aquela ali, aquela foi a capa do disco. E é alta capa, né? É, a capinha com a motinha. Alta capa do rock gaúcho. Altas capa. Cansei de pegar a mulher no Osvaldo. É isso aí. Na lanchera. A Ultraman, que aliás vai tocar amanhã, domingo e segundo em Porto Alegre, no Ocidente, com o Jorgão e o Fred. É o eterno último show da Ultraman, né? Eu já fui nos três últimos shows da Ultraman. Dela, cara. Disse a Priscila. Eu quero dizer que não chegou nenhuma foto de professora matemática bonita no se programa você de organização. Professora de matemática, mande e-mail para pora@atlantida.com. E mande sua foto, sabe, né? Que eu Não, só um pouquinho. Peraí, vamos falar um de cada vez, pô. Mas tem mais uma classe que tem que mandar foto, que é mães solteiras com filhos. Obrigado. Fala, Davi. Não, é que de biquíni. Isso de professoras, né? Inclusive, a minha professora de química, que eu já escrevi sobre ela, certa feita, ela não gostou. Que ela queria que eu falasse dos dotes dela enquanto, digamos assim... Profissional, exatamente. Mas eu realmente não conseguia aprender química no segundo grau. Porque eu ficava olhando pra calça branca que a professora usava. Ah, é uma crueldade, entendeu? A professora de calça branca. De calça pra branca, aula, professora de química. E aí, tudo aquela tabela periódica, sabe? A galena roubou o César do Francio, é, né? Não, é química. Aquela coisa mas são fórmulas de cursinho, de vestibular. Ah, A primeira, serve para muita coisa, né? Serve, pois é. Então, todos aqueles elementos, aquela coisa, tudo, eu não consegui decorar nada. Por quê? Porque eu ficava prestando atenção... Na professora. Na professora. Eu tive uma professora chamada Márcia Zunheda, de inglês, que ela começava a... No colégio era o Emílio Zunheda. Emílio Zunheda era a Márcia. Ela era a filha do dono do colégio. Não tinha nada a ver com o cara. É mesmo. A Zunheda é meio Silva lá no Alegrete. Sai. E aí ela era espetacular na quinta série. O cara tá descobrindo o mundo, né? Na quinta série não pode botar uma professora gostosa pro cara. Mas eu não tá descobrindo o mundo atrasado Márcia na quinta Zunheda. Série. Márcia Zunheda, não, cara. O Potter ia pra casa tocar violão. Quinta série é 10 anos, cara. De idade. Então, pô, descobriu o mundo com 6 anos de idade. Pô. Não, descobrindo o mundo, entendeu o que quiser. Ah, tá, nesse sentido. Nós vamos pro Facebook aqui achar a tua. Márcia Zunheda, não. O Júlio manda uma pergunta pro Potter. Potter, você falou que acha um defeito mulheres terem filhos. Quero fazer uma pergunta. Se a Ellen Roche tivesse uma filha, você encarava ou não? A Ellen Roche podia ter um orfanato. Se ela quisesse. Beijo pra Ellenzinha, aliás, de passagem. Ellen. Vai, Polanzinho. Vem aqui, tá chegando o voo da noite agora. O Pablo Corbacho diz que tem 18 anos, é fã, é nosso fã há muito tempo, de todos, menos do Lelê. O Corbacho? Normal. Tá com a maioria. É o grande Corbacho. É o Cornacho. Aliás, um agradecimento ao Lelê que foi nos ver no teatro. Né? Ah, que legal. Vai, não, tava com o pai dele aí ontem. Não tava nada. Continua, Porazinho. Hoje eu ouvi alguém falando sobre aproximar-se de alguém que tem filhos. Pois bem, minha irmã é homossexual e casada. Quando conheceu seu par, a mesma já tinha uma filha. Maravilha. Quando conheceu... Que foi muito... A namorada conheceu dela. A nova namorada. Mulher dela. Que foi muito bem aceita por todos da família. Hoje podemos ter este tipo de situação antes repugnada muito por nós mesmos ignorantes. Espero que tratem sem piadinhas esse assunto. Muito bem, e aí ele manda aqui também algumas pérolas que o amor dele achou no Twitter. Vocês querem comentar a notícia? Claro. Então, por favor. Não, pra quê? É natural. É autocomentativa. Não precisa comentar que isso é natural, é maravilhoso, é da vida. É demais que as pessoas possam adotar crianças. Adoro. Não, tu não entendeu. Não entendeu nada. É, não ouviu a notícia. Lá em casa, ela já tinha o filho. Que eu ouvi, ela já tinha o filho, mas é uma espécie de adoção. É diferente porque é duas mamães, né? Deixa eu trazer um assunto aqui. Não terminou? É porque ele mandou algumas frases que o amor dele achou no Twitter. No Twitter! Não basta tropeçar, tem que olhar pra trás e xingar o chão. É verdade. Afogar as mágoas é ótimo, mas afogar quem causou é melhor ainda. Boa. Malandro é o canguru que já nasce com Bolsa Família. A maior sacanagem da língua portuguesa é colocar tio em cima da mãe. Isso, cara. Mandem beijos para o meu amor Andriele, Isabel, Patrícia. Tudo isso é amor dele. É o nome da Maria. Família. Pode ficar tranquilo. Para o Lucas Brito e para mim. Abraço, queridos. Lucas Brito. O Dagoberto Albuquerque da Costa, que é major da Brigada Militar e nosso ouvinte assíduo, mandou aqui, ó. Interessante a discussão de vocês na semana passada sobre os problemas relativos ao trânsito das grandes cidades como Porto Alegre. As pessoas não suportam ser iguais umas às outras. Baita frase! Não é à toa que os espaços VIP nas festas estão sempre cheios, independentemente do preço. Matou a pau, delegado. As pessoas gostam de se destacar, de estar em evidência. E quanto mais o poder aquisitivo, quanto maior o poder aquisitivo, mais isto é evidente. O trânsito iguala as pessoas de todos os níveis sociais, o que desagrada uma parcela significativa das pessoas. Todos têm que obedecer as mesmas regras, parar no sinal, dar preferência nos cruzamentos, encarar um engarrafamento demorado e por aí vai. A maneira das pessoas de maior poder aquisitivo se destacarem no trânsito é tendo um carrão para literalmente passar por cima dos outros. Infelizmente, o reflexo disto é este monte de barbaridade que a gente vê por aí. Abraços a todos, mandam fiadapu para estes mal educados do trânsito e um talavo para os meus filhos Pedro e Rafaela, que curtem vocês de montão. Dagoberto Albuquerque, obrigado, Major, pela participação. Eu achei aqui legal no Pretinho a reflexão do Major, mas é. E acho que ele está certo nessa questão aí de que as pessoas não gostam de se sentir iguais, né? Mas eu não acho que seja. É uma exclusividade de quem tem dinheiro aí a infração no trânsito. Não, mas é prepotência no trânsito. Não, mas não é só quem tem carrão que é prepotente. Não é só quem tem carrão. Até carroceiro é prepotente. Ciclista é prepotente. É, quem tem. Pedestre é prepotente. O ser humano é prepotente. E no trânsito isso se revela, talvez, até por causa disso, que as pessoas não querem ser iguais às outras. Mas é rico, pobre e remediado. Mas acho que o cara, quanto mais humilde, menos agressivo é. Quanto mais humilde, seja menos isso, não, agressivo. Não, eu não vejo isso no trânsito. Ó, Davi, me desculpa discordar, mas eu vejo caras agressivos no trânsito, de fato. Dirigindo golfe, dirigindo esses carros SUV, mais... SUV grandes. Não. Golfe é carro de playboy, cara. Não faz isso, cara. É carro de playboy, isso. Carro rebaixado. Não faz assim. Xenon, esses caras, eles dirigem mais rápido. Tem de tudo. Eles dirigem mais rápido. Cadete... Vermelho, placa de Salvador. Não, Opala, cara, não é. Não, tu não pode Chivete, fazer essa. A cana de Opala é arrogante. Não. Olha só, no show ali, a área VIP, ela deixou de ser área VIP, né? Ela agora é uma área premium. Melhor localizada. Premium. Né? Então, premium. Às vezes as pessoas pagam não pra se sentirem melhor, sim, pra ficarem mais perto do artista que elas gostam. Eu queria especialmente. Ferramos com o Major. Queria pedir desculpas, especialmente pra você, proprietário de Golf. E vamos dirigir um pouquinho mais devagar, né, proprietários de golfs. Cara, não faz assim. Proprietários de golfs, normalmente pretos. E não esperam nem bicicleta passar. Faz assim, cara. Posso deixar uma frase aqui pra reflexão? Por favor, pode, eu quero deixar uma também depois. Então tá, os homens se apaixonam pelo que veem. As mulheres... se apaixonam pelo que ouvem. Ah, isso é a minha frase, obrigado. Por isso as mulheres usam maquiagem e os homens mentem. Eita frase! Esse mandou! A segunda parte não. Mandou o nosso ouvinte de longa data, Léo Carnim. Obrigado, Léo, grande abraço. Eu vou meter uma na tua cola aí, Mete pra tu ver. Pior que chover depois de lavar o carro é ter que cagar depois do banho. Quem mandou foi o Rafael Silveira, nosso ouvinte de longa data. Muito bom, sou fã de vocês, preciso da ajuda. Tem um jogo de rodas Aro 17, modelo Choque, com dois pneus 205/40. Então o pneu é o seguinte, 205/40/17, que pode ser usado por uns bons quilômetros ainda. Enfim, tive contratempos e como elas estão paradas, preciso vendê-las urgentemente. Se puderem divulgar nos classificados do Pretinho, agradeço. Vendo roda 17, @yahoo.com. Repita. Vendo roda 17, o número 17, @yahoo.com. Mais uma aqui, baita carro! Precisamos de grana para investir no lojinha da Babai. Vendo Cadete GSI 92 cor branca. Cadete. Roda de liga do Astra GSI Aro 15, pneus em boa conservação, aerofólio, velocímetro digital. E esse é agressivo, não? Como provavelmente todo GSI tem, é completão, R$8.000. O carango tem placa com letra I no início, é gaúcho. E tá em Novo Hamburgo. Mandar e-mail para vendocadetegsi, cadete com dois T's no final. cadetegsi@gmail.com. Bom, Almir, que carro tu tem, Almir? Eu tenho um Golf. Sem mais para o momento. Cadete, né, Almir? É carro do roubado do gaúcho, né? Cadete. Mas cadete! Mas se tivesse um filme daquele dos anos 80, que tem um carro preto que mata todo mundo, seria um Golf. Não, cara. Aqueles filmes dos anos 80, sabe? Nem precisa ser dos anos 80, cara. Agora há pouco o Tarantino fez um com um carro preto que mata a prova de morte. No Brasil seria um Golf. Era preto que carro? Era preto. Gente, acho que era posto. A morte pede carro. Que final de filme, né? Que final. E falando, falando em acidente de trânsito, a Almica tem que trazer até você a solução para os ciclistas. Hoje tá especial motos, né, gente? Motos? Hoje de manhã a gente motos. Fez o... Hoje, o cinto de segurança no... na moto. Hoje no Pretinho das 8 da manhã a gente fez o... Não, da 1 da tarde. Não, era 8, Almir. Era 1:30. Cedo, gente acordado, né? Cedo, o cara. Bebeu acorda. Hoje, Almir? Não vou negar, querido. Bebi com o Davi Coimbra. Putz, não vou negar. Bebemos muito ontem, né, Davi? E aí, filosofaram muito, falaram sobre... Não conversamos muito. Não ficou meio que na sua, assim. Ah, tá. Então... Tá gente... bebendo e se olhando. Uma coisa de louco. O airbag pra capacete. Airbag pra capacete, não entendi. Legal. Airbag pra capacete. Legal. Pra você se proteger o seu crânio. É legal. Dentro do capacete. Ah, dentro? Dentro do capacete. Que beleza, meu. E o mais legal é que ele dispara. Com a detecção de impacto, proporciona uma rápida ativação. Ah, então tu tem que bater a cabeça. Se cair e não bater a cabeça, não adianta. Um simples inseto que toque no capacete já é o suficiente pra disparar o airbag. Já ativa o airbag ao marketing motorcycle security. Assim, ótimo, você ficará protegido em qualquer situação. Super resistente ao marketing airbag capacete ou motocicleta. É, security produz uma leve pressão interna de 2.500 toneladas apenas, envolvendo todo o capacete, protegendo inclusive sua área visual. Com a Mi Bag, você estará livre de qualquer dorzinha de cabeça e totalmente protegido. Muito bom, hein, Almir? Boa demais, Almir. Deixa eu mandar um abraço aqui, cara. Vou mandar um beijo. Manda que eu quero mandar também, vai. O Wilson, motorista da Salton, a Lúcia, a Dani estão saindo de Porto Alegre. Diz que o Pretinho é que está salvando a confusão do trânsito. Que beleza, muito obrigado. Obrigado também, um grande abraço pela audiência lá para a rapaziada da OrangeCon. E os caras estão sempre ligados lá no Pretinho Básico e na programação da Atlântida. E um ouvinte nosso está dizendo que está num engarrafamento caótico, sentido Canoas, Porto Alegre, e que não dá para se mexer. Tá chovendo, né? Tá chovendo, fim de semana. Carro dela deve ser bem pequeno, hein? Com chuva, tá feia a coisa. A situação é crítica, vai devagar no trânsito aí, por favor. Não esqueça de manter o farol aceso. Bom, se bem que agora já é noite, farol aceso e o rádio ligado na Atlântida. Oba! A gente volta aí em seguida. Eu sou teu fã absoluto, Davi. Davi, se tu tem um fã na tua vida, esse fã sou eu, Davi. Olha pra mim, Davi, no meu olho aqui. Eu sou teu fã, Davi. Muito obrigado, Pé. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Pra todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela audiência. Você que está longe do Rio Grande do Sul, longe de Santa Catarina e mesmo assim não larga este vício marvado que é o Pretinho Básico. Papá. Fala, doutor Alcê! É Papa Vinhos JP. A melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. O que temos aí, doutor Alceu? Papai Petra, amanhã às 4h20, o Tigre pega o Barueri nas telefones. Olê, olê, olê, olê, Tigre, Tigre. Vai sendo o presidente prudente. É em São Paulo, em São Paulo. É, exatamente. Na Série A, doutor Peter, o Figueirense pega o Corinthians. Em São Paulo também, líder em do Corinthians, campeonato. Às 6 Crime. Da tarde, mudou o horário do jogo, viu, doutor Potter? Mudou, né? É às 6 da tarde. É, agora acabou 6h30, acabou 7h30 e acabou 21 horas de sábado. É, exatamente, no domingo, TNA, tem Inter e Flamengo às 4 e Inter. Jogão no Beira-Rio. Ronaldinho Gaúcho vem a Porto Alegre jogar e tá pedindo para o Inter pra disponibilizar seguranças internamente no Beira-Rio, nos caminhos. Onde segurança. Vai. Por quê? Porque ele tem medo de sofrer alguma represária, né? Mas no Beira-Rio? Imagina, Ronaldinho Gaúcho no Beira-Rio é ídolo. Vai ser aplaudido no Beira-Rio. Mas o que ele deve estar, o medo dele deve ser o seguinte, que evidentemente que as pessoas que estão lá embaixo, na pista e tal, tal, são colorados, mas também tem gremistas ali, né? Aonde? Porque as pessoas que estão trabalhando lá, entendeu? Ah, capaz, Davi. É esse o medo dele. Não, é uma bicharoca. Não, mas não, faltava, não. Um repórter gremista chegar e atacar o jogador. É, que é isso, né, cara? Mas eles estão com medo. E aí o Inter não sabe o que fazer, né? Na verdade, tipo, como assim, né? Não, né? Não dá. Isso aí tem que pedir permissão pra federação gaúcha. E a federação vai dar tá permissão. Tá louco, cara. O Grêmio vai jogar com o Atlético Goianiense. Em Atlético Goianiense. Que meteu 4 no Flamengo. Serra Dourada. E o Abaí pega o Coxa, doutor Peter. Abaí e Coritiba. Em Abaí às 4 da tarde. Não tem técnico aí do Abaí. O Grêmio teve umas mudanças no time, não tem? Eu assumi, gente. Vai entrar o Brandão. Brandão. Tem um monte. E o Vitor segue. O Leandro foi suspenso. Vitor segue. Viu, gente? Assumiu já tá do Avaí. Um jogo. O Avaí agora é comigo. Jogo agora, né? Cacau, gostou do Almir, Cacau? É um técnico que a gente da torcida pode ficar tranquilo. Né, brother? Tá ruim o Avaizinho, hein, Cacau? O Avaí faz coisa, querido. Esse Avaí ainda vai ser campeão brasileiro. Manda um beijo pra mim, Cacau. Beijo, Fé! Ah, querido, Cacau, sou teu fã, Cacau. Cacau que hoje na sua coluna falou da balada do Pretinho amanhã no Hotel Majestic. É um querido, né, esse Cacau Menezes, evento. Cacau, aparece lá, Cacau. Cacau já viu, né? Não tô conseguindo ir, brother. Tô no pátio, O que mais, doutor Alceu? Era isso, viu, obrigado, doutor Alceu. A gente tava falando de carro agora há pouco e o Potter me mostrou esse e-mail que a gente recebeu. Recebeu. Uma hora que dá uma travada no cérebro. Resolveu receber. No cérebro. Que nós recebemos aqui. Não. Desde ontem eu não bebo nada. Yasmin Abud mandou pra gente. O homem gostava tanto, mas tanto do seu carro, muito mais do que qualquer outra coisa. Certo dia ele bateu com o carro dele num poste, deu perda total. E para ter uma lembrança do carro do qual tanto gostava, ele pediu que fizessem da sucata deste carro uma espada. Para ele manter esta espada em casa, lá exposta e tal. Até que um dia a casa dele foi invadida por um assaltante, começaram a brigar. Até que o assaltante encontrou a espada e usou a espada para matar o cara. Caralho, olha que louco. Não morreu no acidente, morreu depois. Moral da história, não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. Valeu, Yasmin. Beijo. Valeu, Potter. Vai, Potter. Aquele nosso amigo do taxista, desculpa interromper, o táxi. Tá bem salientezinho hoje, né? Taxi Night. Taxi Night em Poa. Zé Carlos Gonçalves. Salvo exceções, quanto mais caro e maior o carro, maior o sentimento de que é proprietário da rua. É, tá errado. Sempre, tá, né? Errado. O cara que tá sempre nas ruas aí, né? Como diz meu amigo Newton Júnior. Tá errado. Contradizendo o mestre Davi Coimbra. Eu me abaixo. Ao discordar de Davi Coimbra, eu me abaixo. Pode discordar à vontade. Newton Júnior? Newton Júnior é uma personalidade. Não, vai se abaixar muito. Redes sociais. É verdade. Newton Júnior. Newton Júnior. Coisas de gay. Juliana Schrember manda pra mim. Schrember. Vamos lá. Schrember. Não, Schrember. Vários hoje. Hoje foi Schrember atrás de Schrember. Olha só as coisas de gay. Olha só. Arrumar cuecas por cor. Eu arrumo minhas cuecas por cor. Isso eu arrumo. Aqui. Pelo amor de Deus. É muito pra gay. Começar, isso, eu cara, só. Mas tenho... eu acho que tá só. Mais pra toque que pra gaysice. Não, é homossexualismo. Eu arrumo, eu boto, cara, as claras e as escuras. É, Maurício. Até por... vai indo assim que tu vai chamar de toque outra coisa. É, daqui a pouco vai receber outro tipo de toque. Vai pedir um homem. Toque. Não. Prometo chegar em casa e bagunçar não, tudo. Homem, prometo. Não. Só homem tem duas cores de cueca. Branco ou preto. Escura e preto. Escura e clara. Não, é o que eu faço. As escuras numa pilha e as claras na outra. É gay também. Por quê, meu? Meu amigo, eu vou bagunçar, já prometi. A cueca que tiver em cima da minha, tu pede, pega e investe. Vai seguir, cara. Tem mais coisas que meu amigo cardeal pedir. Tem três irmãos, não, né? Tá. Então a mãe dele comprava assim. Vou bagunçar. Cueca e meia preta pra um, cueca e meia branca pra outro, cueca e meia azul pra um, cueca e meia bordô pra outro. O cardeal era só cueca e meia bordô. Cardeal. E virou viado. Não, virou cardeal. Esse irmão só tinha uma cor. Tomar cerveja. Mas bordô, né, meu? Tomar cerveja de... canudinho. Não, aí é amor. Ninguém toma cerveja de canudinho. Isso é verdade. Ninguém toma cerveja de canudinho. É verdade. Mais pra toque que o cara que todo. Outra coisa, achar Rush melhor que Iron Maiden. Bicho, se o cara escreveu um troço. Isso é uma questão absolutamente subjetiva. Não tem nada a ver com praticar intercoito com outro homem. Sabe que uma amiga minha, né, tava vendo o show do Rush aqui no Olímpico, perguntou: como é que é o nome dessa vocalista, hein? Jéssica. Mina que canta. Beijo, André. Jéssica Lee. Ter um poodle. É coisa. Ah, não, isso é? É coisa de quem? Mr. P tem. Coisa de quem? Falar que tá cheio e parar de comer. Ai, tô cheio. Ai, tô cheio. Homem que é homem, não para de comer. Se para, não fala que parou. Não, para de comer quando acaba a comida dentro do prato. Para de comer quando casa. Cai, aqui é a melhor frase. A melhor situação. Isso aqui define se o cara é gay ou não. Isso aqui isso aqui define muito se o cara é gay ou não. Ficar com o primo e o irmão do cunhado no sofá. Sem camisa. Tu tá louco, cara. Mas abraçados? Assim, não, cara? Na televisão, os três sem camisa. Cara, isso é muito gay, cara. Os três caras sentadinhos, um do lado do outro. Isso não é abraçado, não é gay. Ah, é sim, cara. Não, dois caras, um sofá, sem camisa. Isso. Um casal gay. Em primeiro lugar, tu não ficam dois caras no sofá sentados. Um fica numa poltrona. Fica numa cadeira longe do sofá. Isso aí. É engraçado, porque eu tenho um amigo que é designer e morou em Milão. E aí foram os primos dele visitá-los. Os primos são do interior e os primos só tem dois assuntos, os dois primos, que é armas e carro. Só fala, e o meu amigo é design, ele mora em Milão. Fashion Week em Milão. E os primos só falavam de arma e carro, caça. Sim, mas tanto na arma quanto no carro tem design, né, cara? Mas são duas coisas que não giram. Não combinam, enfim, não é do universo. Com um design, né? E ele dizia que os dois ficavam o dia todo sem camisa, olhando televisão, sentados no sofá. Não é novela da falando Globo, de isso? Carro e arma. Que coisa legal, hein? Será que eles apontavam as armas um pro outro? Que vida esse tempo. Olha, minha pistola. Eles brincavam de carrinho de mão. carre de mal, papá, pararará. Quem tá aí? E aí, gurizada do PB, meu nome é Marco Antônio Ramiro de Souza, de Siderópolis. Ramiro! Mas no momento estou trabalhando numa Ice Café, eu acho que é assim que se fala, italiano, uma sorveteria italiana. Maravilhosa. Em Miesbach, uma cidade pequena na região da Bavária. Em Munique. Em Munique, na Alemanha. Já estive lá com Tu leu aqui, a boba. Mentira. Estive com o Nanini. Pois bem, tô mandando esse e-mail pra dizer que sou fã de vocês. Ouço vocês todos os dias na edição das 18 horas. Pois na edição das 13, pego só o finalzinho, porque vou em pausa pra jantar e assim consigo ouvir. Aqui eu trabalho das 9 às 22 horas com uma folga por semana todos os dias até outubro, onde termino o estágio. Queria dizer também que vocês são a minha alegria de todas as noites antes de dormir. Pois como o fuso horário aqui é diferente, a hora que começa já é 23 horas e já tô na cama. Ah, agora já é meia-noite lá. Já faz um tempo que queria mandar um e-mail, mas como trabalho muito, não conseguia ter tempo para escrever. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, na minha folga, consegui finalmente escrever esse e-mail. Queria também pedir para vocês prolongar a edição das 18 horas, pelo menos na internet, onde me sinto mais brasileiro escutando o PB. Boa! Um forte abraço a todos vocês, gurizados do PB. Continuem assim, alegrando a sempre todos. Sempre danças e ideias na sexta-feira. Quando o cara já tá com happy hour engatilhado ali. Fiada a puta. Para os meus patrões, que são italianos, casquinha... que só querem casquinha. Economizar. E pra minha namorada, Tatiane Pereira, e minha família, que estou com saudade. O Amir não gosta de mandar, pode comer, tá cansado da semana. Eu falo quando eu quero, querido. Não fico falando quando me mando. Marco Antônio Ramiro de Souza, desde a Alemanha, mano. Boa, que beleza. Ouvindo pelo atlântida.com.br. E o padre fala aos fiéis, irmãos, quem não for a favor da bebida, que se sente agora. Todo mundo se sentando. Aquele barulho de igreja. Só um bêbado ficou lá atrás de pé e falou: ô padre, só nós dois, hein? Zorra total, não perca! Só aqui, não, eu tô bem. Antes do supercine, né? Capitão Ivens. Capitão Ivens, manda pra gente, tá em Porto Alegre, tá um caos a Bento Gonçalves com Aparício, sem meu energia Deus. Elétrica, ixi. Tudo parado. Pertinho da PUC, galera que tá indo pra PUC agora. Deve tá um caos em tudo. Coragem. Tudo quanto é lugar. Campos lá de Viamão. Meu Deus. Deus. Também deve Campos tá da tudo um caos. Lá, tá tudo legal. Vamos ficar aqui, vamos fazer hoje até as 8, então, porque aí depois a gente vai aqui. Vai, Davi. É uma história de casados. Tá. No caso, ah, então é chato. O anônimo aqui e uma guria com de quem? Anônimos? É. Acontece que alguns meses atrás andei flertando com uma guria que encontrei no ônibus. Esse tem mais de 40. Ela pegava sempre o mesmo ônibus que eu para ir para casa depois do trabalho. Cafajeste. Na primeira vez que anotei, dei uma daquelas olhadas básicas que todo homem sempre dá quando encontra uma bela mulher em algum lugar. Mas que fica só por isso mesmo. Eu não sei que olhada que é tipo essa. Tipo de olhada é essa? Não, olhar 43. Por favor, não sei. Não aquele sei. Olhar que tu... Davi é casado. Da época da escola, Davi. Faz muito... Ah, é. Na época faculdade, da escola. Faculdade, acho que eu fiz isso. É. Autoescola, Davi. Aquele olhar que tu larga um... Bem, a surpresa é que ela retribuiu as olhadas. Surpresa porque ela parece ser bem séria. E pela grande aliança dourada em seu dedo, deduzi que fosse casada. Ao longo desse tempo, trocamos olhares, aqueles toques sem querer entre mãos que acontece quando tu te apoia no ônibus, etc. Mas tudo timidamente. Acontece que ela até começou a pegar o ônibus em ponto mais longe que o dela, só para pegar no mesmo ponto que eu. E isso me levou a crer que de alguma forma ela estava interessada. Olha! E o que era um flerte começou a mexer com a minha imaginação. Afinal, ela tem 22 aninhos, cabelos lisos, longos e escuros. 22 anos já tá a idade do pecado, hein? Lábios lindos, olhar penetrante e provocador. Que legal. Com a pele levemente morena. Isso aí bagunça casamento. E com o corpo que se pode chamar de ideal, como uma linda mulher do Mediterrâneo, diz ele. Olha só. Uma linda mulher do Mediterrâneo. Deve ter uns 80 anos. Que cagada. estragada. Acabou de estragar. O cara terminou com a descrição com uma linda mulher do Mediterrâneo. Mas vai treitar. Será que o cara sabe que é, como é que é uma linda mulher do Mediterrâneo? Provavelmente não. Provavelmente não. Não, e o Mediterrâneo tem poucas ações. Talvez seja um motel Mediterrâneo. Pode ser. Aí sim. Pode ser uma mulher da, sei lá, do Marrocos. Pode ser. Os dias se passaram e cada dia me via na necessidade de falar com ela e tirar tudo aquilo a limpo para ver o que era mesmo. Mas a coragem foi sempre adiada para o próximo dia, até que um dia criei coragem e na descida do ônibus a abordei educadamente. Com licença, vamos pro mercado tomar um banho? E aí, neném? Seria um problema se eu perguntasse seu nome. E para minha segunda surpresa, ela disse sim. É um problema? Aqui voz. Sim, não seria problema. Ah, não seria. Sim, não seria um problema. Não. Ou não seria um problema. Não era problema. Enfim, não era problema. Ela falou o nome dela. Não, ela disse sim, que seria um problema. Opa. Ela disse que seria um problema. Sim, seria um problema. Que guria chata, mal educada. Cara. Resumindo, levei um fora. Bem, na hora não soube onde enfiar minha cara. Apenas pedi desculpas e a deixei ir. Com a volta das aulas na faculdade, acabei pegando outra rota de ônibus e horário, mas às vezes ainda a vejo quando pego o mesmo ônibus de manhã ou à tarde. Tá obcecado. Mas ela sempre disfarça. Às vezes recebo cantadas de algumas gurias e tal, mas continuo firme na fidelidade. Mas essa mexeu comigo. Até cogitei de quem sabe apenas uma amizade, pois ela me pareceu agradável. Mas hoje dou graças a Deus que não deu nada, pois nunca se sabe onde uma amizade entre homem e mulher vai parar. Não existe, né, amizade entre homem e mulher. Não existe. Só se a mulher for gorda. Putz. Ou mesmo. Mas para, isso, meu. Então ele tá dizendo que isso tudo prova que as homens e mulheres veem as coisas diferentes. O homem flerta e já pode, Davi, já acha que pode fazer alguma coisa. Sabe por quê, Davi? É porque esse cara levou um não. Chegamos ao final de mais um Pretinho Básico no modo offline. Continuaremos online, ou seja, continuaremos para quem nos escuta pela internet nos próximos minutos. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, trocando ideia aqui, falando no Pretinho Básico para quem nos escuta pela internet. Para quem tá no rádio, agora vem aí a Voz do Brasil. Por enquanto tem Voz do Brasil. Daqui uns dias já teremos a programação normal da Atlântida tocando entre 7 e 8 da noite. Obrigado! Tem balada do Pretinho em Floripa, sábado, no Hotel Majestic. Vamos lá que vai ser de moda. E hoje eu vou estar na festa da medicina em Porto Alegre, hein? DJ Porã tocando a partir da 1 da manhã.